O nosso tema dessa tarde, então, é Amai os inimigos. Essa proposta, ela foi nos dada por Jesus. Eu digo proposta porque Ele está nos convidando para fazer isso, para a gente amar os nossos inimigos. Tem até um capítulo à parte no Evangelho que trata só sobre isso. E muitas coisas já foram ditas, já foram escritas sobre esse assunto também. Mas a gente precisa sempre estar voltando nele. E a gente coloca, devemos amar os nossos inimigos? É uma escolha que a gente tem, cada um de nós deve optar por sim ou não. A gente faz isso praticamente todos os dias, quando a gente tem lá na nossa casa, no nosso serviço, na nossa escola, ou no nosso grupo de amigos, tem pessoas com as quais a gente tem dificuldade de relacionamento. A palavra inimigos talvez seja até bastante forte, né? Mas é um termo que foi trazido. A gente tem essa dificuldade desses relacionamentos e a gente às vezes opta inconscientemente em se dar bem ou não se dar bem. Então, a gente tem essa possibilidade de escolher. E quando a gente escolhe um desses dois caminhos, a gente se pergunta, por que que eu estou escolhendo esse caminho? Eu estou escolhendo me dar bem, como é essa proposta de Jesus, ou não? Se eu estou escolhendo sim, só porque está escrito, ou porque eu acredito que realmente isso possa fazer alguma diferença, ou não, porque eu ainda não consigo admitir isso, eu ainda não consigo compreender aquela outra pessoa como alguém que mereça, talvez, o perdão, ou aquilo que ela fez, eu não admito que possa ser relevado, que possa ser aceito. Então são escolhas para a gente ir refletindo. E esses nossos inimigos, eles surgem da onde? Da onde é que surgem essas dificuldades de relacionamento, essas inimizades? A gente já sabe que muitas delas são do nosso passado, são das nossas encarnações anteriores. E é por isso que nós viemos, então, nessa encarnação, dentro de uma família específica, convivendo com determinadas pessoas também específicas. Essas dificuldades, elas não são por acaso. Elas estão ali e elas se apresentam para nós para a gente poder, então, aprender e suplantar elas. Mas tem também inimizades que a gente faz nascer nessa própria vida, e não são poucas, através das nossas atitudes todos os dias, né? Das coisas que a gente manifesta. Quando eu estava relendo isso aqui, eu estava me lembrando de uma coisa que tem acontecido com bastante frequência nos nossos dias de hoje. Nós temos hoje a gente conta como um número, às vezes, quase ilimitado de amigos através das redes sociais. Ah, tenho tantos amigos, né, que a gente diz que são amigos, mas na verdade não são. E através desse mecanismo que são as redes, a gente se manifesta livremente e quase que impunemente, muitas vezes. Então a gente julga atitudes dos outros, a gente aproveita, muitas vezes, por um certo anonimato para marretear o que os outros fazem, o que os outros pensam, ou o que eles realmente são. E através disso, então, a gente também está criando, né, algumas inimizades, porque toda ação, ela demanda uma reação de igual valor, né? Então a gente, através das nossas atitudes, mesmo as mais sutis, como talvez fossem essas, a gente está criando problemas para nós mesmos. Problemas que a gente vai ter que enfrentar, se não nessa, numa próxima oportunidade. Então, outro dia foi falado também dos aflitos, bem-aventurados os aflitos. E a gente disse que bem-aventurados porque quando a gente está passando por uma dificuldade, quando a gente está passando por um momento de encarar frente a frente essas inimizades, e a gente consegue perceber essa oportunidade e se dando conta e tendo consciência, a gente consegue fazer a coisa de uma maneira elevada, uma maneira correta, aí sim é uma bem-aventurança. A gente consegue aproveitar a oportunidade que está nos sendo dada. Porque senão ela vai retornar lá na frente, quando talvez a gente esteja, então, preparados. Aqui no texto aqui da revista, ele nos conceitua, olha só, esses inimigos, o que, que seriam? Constituem instrumentos que nos trabalham a individualidade, forçando-nos a renovação de elevado alcance. Indicam as nossas fraquezas, as nossas deficiências e as nossas necessidades. Ele nos dá, nesse texto aqui da revista, um enfoque um pouco diferente, ou seja, mais um enfoque em cima desse assunto. Ele nos diz que essas pessoas que a gente às vezes considera como inimigos e que a gente quer afastar elas da gente, do nosso convívio, elas são sim instrumentos para trabalhar a nossa individualidade, nos forçando à renovação e de elevado alcance. Quando a gente consegue realmente ter essa percepção e consegue dar esse passo nessa direção, a gente consegue dar um passo bastante grande. E eles nos indicam as nossas fraquezas, as nossas deficiências e as nossas necessidades. Então, mais um ponto para a gente refletir se aquela pessoa com a qual eu tenho essa dificuldade, esse problema, se não é um espelho que ela está me mostrando, que está refletindo a mim mesmo. Os problemas que eu tenho que resolver em mim, para daí sim conseguir então aceitar ela como ela é, se for o caso, perdoar, se for o caso, entender ela e fazer com que essa dificuldade, essa contenda que a gente tem, ela seja eliminada. Se somos devedores, devemos auxiliar. Então, se nós temos algum problema e de repente o problema partiu de nós, nós temos que dar o passo na direção de resolver esse problema, auxiliando aquela pessoa que muitas vezes está numa situação talvez inferior à nossa. Por isso sempre a gente retorna à compreensão. A compreensão, ela é uma chave, porque a gente, no momento da compreensão, a gente baixa aquela energia que às vezes está vibrando em nós de uma forma de querer fazer as coisas impetuosamente. Então a gente consegue baixar isso e às vezes enxergar com olhos mais claramente essa situação. Consegue perceber um novo enfoque daquele problema. Consegue ver aquela pessoa como alguém semelhante a nós. Alguém que tem as mesmas necessidades, tem os mesmos problemas, os mesmos gostos, às vezes, está precisando das mesmas coisas. Então, todos nós estamos numa mesma caminhada. E não vai ser, vamos dizer, eliminando os outros, porque não é uma concorrência, que a gente vai chegar na frente. A gente vai conseguir dar esses passos quando a gente realmente se dá as mãos. E vamos todos juntos, todos compreendendo, todos se ajudando. Ele nos coloca aqui num texto aqui, ó. Emmanuel é o espírito que, através do Chico Xavier, ditou várias obras que todos conhecem. E ele nos coloca, ele nos alerta ao fato de que devemos considerar aqueles que rotulamos como inimigos, como credores. Sendo credores, devemos a eles, não e não o contrário, como comumente acreditamos. Nós é que devemos a eles, e não eles é que devem a nós. Esta é uma substancial diferença de abordagem das situações que nos causam sofrimentos ocasionados por esses irmãos. Sim, irmãos, porque somos todos filhos de Deus, e ainda que não conseguimos identificar em nossas atitudes atuais motivos para inimizade, não podemos descartar a possibilidade das suas causas encontrarem raízes em ações de existências passadas. Então ele coloca de novo que essas inimizades, elas muitas vezes surgem lá do passado e que nós devemos vê-los como eles, como credores nossos. Nós estamos devendo a eles e não o contrário. Muitas vezes a gente acha, se coloca sempre na posição de vítimas e não damos o passo na direção para tentar resolver esse problema. Na mesma lição, o inimigo aponta nossas fraquezas, algo que muitas vezes o amigo não consegue fazer. Entendemos que identificando nossas fraquezas, podemos promover o exercício de superá-las. Cabe-nos reconhecer que precisamos mudar a nossa posição íntima para que possamos usufruir a presença do irmão cobrador, que pode se apresentar no seio da família ou no ambiente de trabalho ou em outras situações. Então, só reiterando de novo, aonde estão os nossos problemas? Ali quando ele fala dessa situação toda, da onde surgem, por que surgem, a gente fica se perguntando por que nós precisamos ainda estar passando por essas dificuldades. E a gente sempre cita, nós estamos tendo a possibilidade de resgatar o nosso passado, mas nós também temos a possibilidade sempre de estar plantando o nosso futuro, de estar determinando o nosso destino, de estar escolhendo o que vai vir lá na frente para nós. Então, tendo essa noção, essa consciência de tudo isso, a gente pode sempre fazer a coisa de uma maneira correta. Não apenas porque está escrito, mas de uma forma racional, porque é melhor para nós. Não adianta a gente estar vivendo um momento de prazer agora, sabendo que isso vai refletir lá na frente um momento de sofrimento. Então, são escolhas que todos nós vamos fazendo, todos nós vamos escolhendo a cada momento. O que a gente precisa é de material, de subsídio, colocando para dentro, para poder fazer essas escolhas de forma consciente.